Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast. Com mais um papo aleatório. Eu vou tentar ser um pouco breve, talvez até me prolongue e se torne mais um episódio. Mas, enfim, eu tô gravando aqui, não pretendo cortar nem nada, eu tô gravando aqui diretamente do meu quarto. E não avisei pra ninguém que eu tô gravando nem nada, vai sair puro do jeito que tá. Só se minha mãe não surtar aqui comigo ou com meu irmão, que aí tá suave. Aí isso aí eu vou ter que cortar, se caso acontecer. Eu vou migrar novamente o meu feed do podcast, então provavelmente alguns que ficam, que ouvem esse podcast através dos aplicativos de podcast, dos agregadores, vão ficar refém. Nossa, que merda. Vão ficar órfãos por um tempo, um curto período até, de ouvir podcast através do feed. Eu utilizava o Anchor antigamente e falei que ia migrar para o Podbean, só que por questões financeiras eu não tenho como custear tanto, quase R$ 100 de servidor, considerando tanta taxa de impostos que eu pago, só para pagar 14 dólares. Além disso, eu pago 5 impostos na transação. 5 impostos, no caso, eu poderia estar pagando, sei lá, 14 dólares. Vamos ver aqui, dólar hoje. 14 dólares? Eu nem lembro mais aqui, velho. O plano. Acho que é 9 dólares, alguma coisa assim. Mas enfim, eu. No caso, eu vou pagar o servidor. Só que no meio disso, eu acabo pagando uma transação aí bem alta, um preço bem salgado. Aqui achei. R$ 71. São 14 dólares mesmo. R$ 71,54. Só que no total, às vezes eu pago 80, 85. Pago e já cheguei a pagar R$ 90. E tudo isso por conta de impostos, porque é muito alto, tá muito alto ultimamente todos o tipo de transação que você faz com o cartão. Mas enfim, eu vou migrar novamente para o Anchor, porque tô meio bugado, minha voz tá meio dislexo hoje. Mas enfim, vou migrar meu feed pro Anchor e assim que eu migrar, eu vou avisar para vocês. Vocês podem ficar atentos até tanto pelo Instagram, que eu vou tentar movimentar ele mais um pouco, quanto também pelo canal no Telegram. Mas você tá parado há tanto tempo, cara. Por que você ainda vai publicar? Por que ainda você tá insistindo tanto nisso? Por que você já não para e desiste? Porque simplesmente eu tô passando por uma fase que tá bem ruim na minha vida. Eu tô passando por situações, passei por situações e ainda tô passando por alguns maus bocados, que tá afetando um pouco meu psicológico. E vez ou outra, quando bate, ainda, por mais que eu tenha resolvido algumas situações, ainda não resolvi interno, não resolvi dentro de mim. Então ainda fica um pouco difícil você lutar contra isso. Por mais que você tenha pessoas do seu lado que te ajudem, ainda fica muito difícil quando você tá ali querendo parar de ter esses pensamentos, parar de ficar pensando tanto em algo ruim, pensando sempre no futuro. Você ficar se esses pensamentos de algo que ocorreu te fazem pensar em algo pior ou semelhante no futuro, e que você acha que você não vai ter como controlar, que você acha que aquilo ali vai ficar meio ruim para você, que vai te colocar numa situação muito ruim. Mas às vezes é só tua cabeça que tá colocando um monte de abobrinha ali com coisas que não são necessárias. Aí você fica, não, por que eu pensei isso? Sabe, será que eu devo realmente falar com a pessoa? Será que eu devo falar pra alguém que eu tô com esse tipo de pensamento? E geralmente eu só falo como se fosse uma última instância. Geralmente só procuro alguém para falar quando é de último caso, quando eu realmente não consigo resolver por mim mesmo. E tá bem difícil mesmo. Eu tô enfrentando algumas barras bem pesadas. E futuramente, quem sabe, eu possa falar aqui quando tudo tiver mais resolvido, deixar tudo mais às claras para eu poder desabafar também e para deixar vocês um pouco mais adentro. Não que eu queira fazer da minha vida não um diário, mas assim, deixar todo explícito minha vida para vocês. Mas creio que, como eu falo da minha vida aqui, ficaria já algo que seria o suficiente para dar um pouquinho assim de deixar vocês por dentro do que tá rolando. Mas no máximo é isso. Só para avisar que o meu feed vai ser migrado novamente pro Anchor. Para os que já usam o Anchor, é só manter e colocar o nome desse podcast aqui, que já tá ativada a conta. E depois, em seguida, quando foi feita toda a migração, Eu vou avisar vocês. E é isso. Vou deixar a musiquinha no final, que basicamente tô ouvindo bastante, resume um pouco tudo que tá passando. E ela é uma música, por mais que tenha uma pegada triste, é bem motivadora, de certa forma. É isso. A música se chama Chamber of Reflection. É Mac DeMarco. Eu espero que esteja pronunciando certo, mas enfim. É isso. E até a próxima, pessoal. E um abraço para vocês e tudo de bom. Por mais que eu não esteja falando isso com a voz mais animada possível, e agradeço a todo mundo que ouve esse podcast, ou que, sei lá, reouve por alguma saudade, ou quem já enviou e-mail, quem já até participou. E sim, eu vou trazer mais pessoas aqui para poder fazer com sua entrevista, para conversar, jogar papo fora, enfim. Tinha muitas, muitas ideias que eu queria fazer, mas acabei por desânimo e, entre outros fatores que não me deixaram muito bem prosseguir. Mas eu vou tentar lutar contra isso e não desistir desse podcast, porque é algo que, por incrível que pareça, por mais que seja um hobby, ele ainda me dá um pouquinho de tipo, eu posso ainda tentar chegar num nível legal de juntar uma galera, de o pessoal se sentir mais acolhido, porque eu sinto que quando eu tô falando alguma coisa aqui também, e eu percebi isso, tem gente que se sente até acolhida com o que eu falo, que fala tipo, pô, esse cara até pensa é igual a mim, ou pô, nunca tinha parado para pensar dessa forma, enfim. São opiniões que vão mudando a mente das pessoas, mas às vezes é só porque você quer alguém para conversar. E por mais que você não possa falar com alguém, porque obviamente o podcast é um áudio gravado, mas só pelo fato de estar alguém ali falando, e até por ser algo que é parecido com o que você está passando, às vezes parece que a pessoa ali está te acolhendo, sabe? E um dos motivos de eu estar gravando também não é porque, tipo, ah, eu só peguei aqui, vou gravar e vou falar tudo que está passando na minha cabeça, nem isso. Às vezes é só também, como é que eu posso dizer? Ter alguém para conversar imaginariamente e saber que tem outras pessoas que vão ouvir, isso já me deixa bem motivado para querer gravar de novo, de novo e de novo. Mas realmente, dependendo de algumas coisas que você passa, é meio difícil você tentar relutar em algumas situações. Mas realmente, minha cabeça está bem gasta, não só por essas situações, mas também meu trabalho. É, como eu já falei, o trabalho de call center é um trabalho muito estressante e acaba deixando a pessoa mais gasta ainda. E fora isso, eu tenho alguns conflitos aqui na minha casa que é meio complicado. Mas é isso. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou colocar a música aí porque, né, eu acho que eu já me prolonguei um pouquinho demais. Um abraço. Música.